Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. E sejam todos bem-vindos a mais uma edição da Academia Brasileira de Tretas, o podcast dedicado ao achincalhamento da vida moderna e ao Brazilian Way of Life Blazer. Esse aqui é o espaço onde o mote é desmascarar alguns dogmas, fazer desabafos sobre a real necessidade de algumas coisas desnecessárias e o principal, escrachar da forma mais amaldiçoada possível todas essas coisinhas nhenhenhé que o mundo tenta nos empurrar. Falando em mundo, todo mundo sabe que ser um extremista nos dias atuais pode ali lhe deixar no limite entre ser um herói ou ser um tolo da pior espécie, né? E logo, seja lá que causa for que vá defender, se você é um radical, a possibilidade de cair do cavalo é bem grande. E o tema que abordaremos nessa semana vai em especial por uma categoria de extremistas desses, assim, bem extremistas mesmo. Porém, esses extremistas travestidos de bom moço, assim, de protetores do planeta, de pessoas que não poluem, que comem suas barras de cereal, tem os corpinhos ali bem definidos, enfim, é um cidadão consciente, enquanto só ele parece que sabe que o planeta agoniza. E nós não, porque ele resolveu deixar o carro dele na garagem, mas ele não quer receber uma encoxada ali dentro do busão, né? Porque, segundo ele, o coletivo também é de propulsão de combustível fóssil. Enfim, essa boa pessoa não me engana, porque, na verdade, eles querem mesmo é nos rebaixar e nos mostrar ali que nós somos uns babacas, que não seguimos como eles pelas ciclofaixas da vida, e daí a gente tá aí no carro parado, eles passam com as suas bicicletas. Sim, nós estamos falando dos ciclistas, ativistas, xiitas, esses caras bem chatos. E quando eles passam ali pelas suas ciclovias, eles olham pra trolhas como eu, como o Walter, que eles falam assim, esse filho da puta é culpado dos pandas não se procriarem. Essa bosta desse carro aí que tá queimando óleo. Ele que tá derretendo as calotas polares. A culpa é do Walter de não chover na bosta da represa do Cantareira. Mas assim, esses caras, eles nos olham como se nós fôssemos realmente o grande problema da Terra. Não que não sejamos, mas também não é assim, né? Muito desse ativismo, ao meu entender, Walter, me parece com um certo modismo, né? E eu quero saber o que você acha aí, se você é amigo ou é inimigo desses caras pedaladores, porque eu, na verdade, quero mais que o pedal volte na canela, manja quando escapa e o pedal volta na canela, é isso que eu quero pra vocês. Com certeza é mais uma edição que perderemos um monte de ouvintes, afinal é um tema polêmico. Porque a gente tem coragem de falar do tema, né? Porque temos. Todo mundo fica ali com aquela hipocrisia e tal. Primeiro vamos falar aqui, a gente não tá falando dos ciclistas normais, né? Que pegam ali suas bicicletas, se deslocam. Isso a gente tem tudo a favor. Não, hoje eu tô a preço. É, a gente gosta dessa galera. Inclusive o Alexandre tem uma bicicleta, ele se desloca por aí. Eu não, depois da guerra, meu ferimento causado por um projétil não me deixa mais pedalar por aí sobre os leitos carroçáveis da cidade. Mas de quem a gente vai falar daqui, como o Alexandre falou, são os ativistas chatos. Aqueles caras chatos, isso, assim. Isso, exato. Vão perder um monte de ouvinte, mas é um assunto que ninguém tem coragem de falar. Alguém tem que botar o dedo na ferida. Da ferida que foi causada por uma queda no joelho ali. Pé de vela. Isso. A canela. Isso. Você fica ali mostrando pras pessoas que defende a natureza e tudo mais, aí vira as costas, você é um Mussolini, você é um... Porque é engraçado, porque esses caras que querem botar banca de bom moço, na verdade eles acabam sendo bem chatos, né, com quem não segue ali a horda de pedaladores. Você, Walter, que mora longe pra cacete, por exemplo, imagina você pegando uma bike e vou trabalhar. Uma rodovia. Uma rodovia. Não é pra todo mundo. Que fique claro, nós somos a favor de qualquer atitude, né, que melhore o ambiente e a saúde das pessoas. Afinal de contas, o planeta está indo mesmo, né, pro limbo por conta das ações do homem. E qualquer atitude que vá na contramão disso é louvável, né? O problema não é com o ser ciclista em si. mas sim com aquela categoria mais chata, né? Que são os cicloativistas, que acham, quando eu, Walter Rezende, estou parado no trânsito, ele passa ali por aquela faixa pintada na rua com a sua bike e me julga um imbecil porque estou destruindo a camada de ozônio, bike essa que ele pagou uns 20 mil reais, feita de fibra de carbono que polui pra caralho. É, exatamente. Meio, pra, essa liga, vocês não sabem quanto polui o meio ambiente pra poder se fazê-la. Mas enfim, ocorre que eu, Alexandre, morador da puta que pariu, não quero me locomover pela cidade, né, dentro de um coletivo, sendo encoxado ali por 2 horas, muito menos comprar uma magrela de 3 mil pratas para me aventurar por aí, correndo todo tipo de risco, desde me assaltarem até me esborrachar no chão ou virar estatística de morte. E aí vão pendurar uma bicicleta branca pintada, né? Sempre quando alguém morre, não sei se é assim no país inteiro, no mundo inteiro, deve ser no mundo inteiro, né? Sempre quando um ciclista morre no trânsito, alguém, sei lá, uma entidade, Deus, não sei. Alguém pega uma bicicleta pintada de branca e acorrenta no local do acidente. Cara, tinha uma ali na Avenida Francisco Morato, infelizmente um ciclista se acidentou, foi de encontro ao criador. Primeiro de encontro ao ônibus, depois ao criador. Exato. E aí eles acorrentaram lá no local do acidente uma bike pintada de branco. É, eles chamam de ghost bikes, ghost, né? Ghost bikes. Isso, exato. Então colocaram uma dessas lá. Aí, ok, ficou 1, 2, 3 dias, no quarto dia não tinha uma roda, no quinto não tinha outra, foram depenando a bicicleta fantasma ali, até que só sobrou a corrente. Eu acho que roubaram até a corrente depois, cara, merda. É engraçado, porque são muitos problemas para se andar de bicicleta numa cidade como São Paulo. Que nem você falou aí, pô, imagina o cidadão que mora na caixa prego, tem que catar a bike e sair rasgando aí, né? Imagina, você tem que catar primeiro, não tem ciclovia nem ciclofaixa, e as que tem, olha gente, eu tenho uma pertinho do meu trabalho, é uma porcaria esburacada. Uma bosta. É. E aquela ciclovia da Marginal? Que do lado, sim, do rio. Sim, sim. Oh, puta que pariu. É bonita e tal, mas só tem acho que 2 ou 3 entradas e saídas. Exato. Tem 20 e tantos quilômetros. Exato. Você não consegue parar no 5º quilômetro e sair. Desistir. E ir pro seu trabalho. Você tem que ir até o fim. É, mas esse não é só o problema também, Walter. O maldito cheiro do rio. O cheiro de bosta do rio. Daquele barrão que você dá de manhã, ele você vai parar lá no rio. Você vai pedalar. De manhã, você se depara com o seu jantar. Seu dejeto. Da noite anterior. Até você dá pra você dar um tchau. Ô, cocô! Foi isto, bom ter você. Isto posto, ainda tem o problema das capivaras. Capivara. Famílias e famílias de capivaras. Há relatos de atropelamento de capivara. Cara, por bikes. Todo mundo que pedala ali na ciclovia da Marginal Pinheiro já atropelou uma capivara. É fato. Outra coisa que é uma merda, não sei se você já pedalou lá. Quando o sol, no entardecer, ou no amanhecer, o sol tá bem rente à linha do horizonte, aquilo reflete naquela pista vermelha, porque tem umas pedrinhas, sei lá, você só enxerga tudo branco. Você não consegue enxergar a pista, cara. Então, pra você... E aí você não pode fugir, porque só tem saída a cada 20 quilômetros. Pois é, cara. Era tudo pra ser muito bacana aquilo ali, só mesmo pra atletas. Então, isso é um dos percalços. E como eu falei, o cheiro é terrível. E se você não tá ali na ciclovia, mas se mete a andar pela própria Marginal, porque existem regras de trânsito pra se andar né, nas ruas e avenidas e tal. E aí os carros têm que manter aquela distância. Acho que é 1,5 metros, né? Que você tem que manter no ciclista. 1,5 metro, cara. E você não sabe quanto é 1,5 metro. Eu já sugeri que os ciclistas andassem com um vestido de baiana, que o vestido seja de 1,5 metro. Aí, uma boa ideia pro prefeito. Ou um bambolê na cintura, uma girando. Uma armadura? Não, girando o bambolê, saca? Que tem um diâmetro de 1,5 metro também. Porque é a única maneira, certo. Você jamais vai ter ideia. E o que é engraçado, que com isso tem muita gente despreparada, porque tem ciclistas profissionais, aqueles caras. Mas hoje não, hoje todo mundo quer andar de bike, né? Todo mundo, muita gente quer andar de bike. E tem as pessoas que não seguem ali muitas regras, e os caras vão descabelando, acham que é uma moto, sai cortando pelo meio, pelos corredores. Tem muita gente fazendo isso. O pessoal ouve aquele trim, trim, trim. Aquela buzinadinha, isso, né? Exato. Disputando espaço com os motoqueiros, né? E aí é fumaça de ônibus na cara do cidadão. E a geografia que também é muito ruim, porque uma coisa é você morar num país baixo, né? E circular de bicicleta pra lá e pra cá. Sim. E isso ter todo o apoio e os cambau. Outra coisa é você numa cidade, topo de serra, cada hora tem um morro aqui, outro acolá. A gente, por exemplo, pra ir trabalhar, beleza, né? Que é só descida e pra voltar, a desgraça que é. Foda, haja cara. Feijão pra subir serra na volta. Né? Ah, impossível, cara. Acho que um outro grande problema do cicloativista é igual a qualquer outra categoria xiita, né? Tipo o maconheiro xiita. Geralmente o maconheiro é xiita. O maconheiro xiita é aquele cara assim, ele olha pra você, se você não é maconheiro, você é um bosta. Careta, é um bosta. Exatamente. Aí ele olha pra você e fala, esse aí é um careta, é um imbecil, babaca, é um babaca, é um fascista, é um fascino. É um católico. É um católico praticante. É um imbecil. Eu não, eu sou o ser superior, nada contra a maconha, nem com quem fuma maconha. Os caras não dão direito de você não ser, de não entrar exatamente. Naquele... Exatamente. Nós somos hoje em dia excluídos. Nós somos as minorias. E acontece com os gays também. Tem gay que é xiita, que acha que você não quer dar um beijo nele. Você é um homofóbico você maldito. Você é um homofóbico, você é um Hitler. E os cicloativistas estão nessa mesma pegada. Quem não anda de bicicleta é um maldito. Novamente, né, nada contra os gays. Temos muito amigo gay. Eu tenho um. Aqui próximo de mim. Mas não, cara. Os gays ativistas são um porre. Eles acham que eles são seres superiores. E a maioria não. A maioria não se acham... Os diferentões, mas, né? Mas cacete, né, cara? Eu tenho todo o direito de não querer andar por 2 horas em cima de uma bicicleta, por ciclovias de araque, todas esburacadas, correndo todo tipo de risco, né? Ser assaltado e, além de tudo, ainda assar meu rabo ali num desses selins duros. Porque, na boa, esses bancos de bicicleta de hoje em dia, cara... Cara, eu gostava mesmo do banco da Brandani que eu tinha. E da BMX. Não, das outras bikes grandes de avós. Barra Forte. Barra Circular. Era aquele banco que tinha um amortecedor com mola... Você ainda podia botar uma capa do Palmeiras com a franjinha. Pode crer. Que, né, aquilo que era banco, cara. Oxi. Almofadado. Não tem um buraco ali onde fica o cu no banco da bicicleta? Pra quem será aquela porra? Pra não criar um vácuo e você levantar e seu cu ficar grudado no selim da bicicleta? Mas esse selim de hoje acaba com qualquer olho cego. Agora, cara, o cara que tem hemorroida não pode andar. Não pode. Não pode. Com certeza dá não. PT no cu. Tem que tirar foto com o Renavan, do lado do Renavan. Isso. Do cu pra botar no seguro. Não, e daí você bota no carro. Podíamos desenvolver um adesivo. Eu tenho hemorroida pra ciclista não te xingar. É. O cara fala, não, isso aí tem que andar de carro mesmo porque tem hemorroida. Inclusive esse adesivo, eu tenho hemorroida escrito dentro daquela saca, aquela almofadinha de boia. Isso. Foi ideia. Vamos ganhar uma grana, igual o cara que inventou o Shit Happens, né, cara? Isso, exato. Mas você falou também do preço das bikes, mas aqui em São Paulo, eu não sei se no restante do país, talvez no Rio, eu acho que tem também, existe um projeto até interessante, que é de compartilhamento de bicicletas. É bancado por um banco. Dois bancos, Alexandre. Dois bancos? Tem dois bancos. Ah, é? O banco vermelho e o laranja. Ah, os dois concorrentes. Isso. Então, e se você, né, não tem aí uma grana pra andar com uma bike invocada de milhares de reais aí, e se dispõe a andar numa bicicleta ridícula, né? Porque a bicicleta é feia, né? Então, uma bicicleta que tem uma cestinha na frente, já é uma bosta. Já queima o filme foda. E aquela porra não tem... Já andou naquilo lá? Não. Não tem marcha, não tem... Sério? E ali, cara, fica... Puta, uma vez eu fui tentar andar em uma, em algum espírito de porco passou bosta no manete, né? Ai, quase que eu meti a mão no manete sujo de merda. Aí eu desisti. Porque mesmo essas bikes feiosas aí, elas têm sido alvo de bandidos. Tem, muitas foram roubadas aí, tem números altíssimos. Inclusive o banco tá pensando em... O laranja tá pensando aí, tá na verdade repensando o patrocínio. Pra você ter ideia, o contrato com a empresa, porque tem uma empresa que administra as bicicletas, previa a instalação de 300 estações de compartilhamento de bikes, isso em um período de 2 anos, aí, desde o final de 2012 até o fim de 2014. Mas não estamos nem perto dessas 300 estações, existem menos da metade, e o pior, esse número está diminuindo, porque muitas estações têm sido alvo aí de roubos e de vandalismo e escambau. Ou seja, a ideia de São Paulo de querer parecer Amsterdã não tem dado muito certo, não. Nesse quesito transporte, eu preferia que nos parecêssemos com a China. Manja, aquele chinesinho, vai um chinesinho na frente. É aquela carroça com um chinês na frente. O rickshaw. Rickshaw chama aquilo? Chama. É uma carroça de japonês. Vai um chinesinho na frente com aquele chapéu de colher arroz. Aí. Né? Que se você virar ao contrário, vira uma peneira pra procurar ouro. É, isso mesmo. Então, não poderia ter isso aqui em São Paulo? Já tá cheio de chinês aqui mesmo, tem chinês pra cacete. Cara, tem muito chinês aqui. Então... Esse chinês... Fica tentando nos empurrar bugiganga nas suas lojas. Cara, o chinês vai pra liberdade, duas primeiras palavras que aprende a falar é débito e crédito. É isso mesmo, cara. Imagina você pagando uma corrida com um chinês. Débito ou crédito? É, débito ou crédito. Siga aquele carro. Siga aquela motoca. Siga aquele chinesinho. Você falou em Amsterdã e a capital da Holanda lembra aventuras alucinógenas, sim, né, Alexandre? Muitas, né? Afinal de contas, algumas substâncias entorpecentes são permitidas por lá, né? O nosso ouvinte Flávio Minoro nos mandou um e-mail que tem a ver com drogas. No caso aqui, bem menos glamurosas do que as de Amsterdã. Vou ler o e-mail dele aqui, abre aspas. Tenho amigos bem radicais com a ideia de andar apenas de bicicleta. E depois de tanto me infernizarem, até tentei virar um ciclista e deixei de andar de carro. Mas impossível isso em uma cidade como São Paulo. Além de todos os percalços, a violência, ao meu ver, é pior. Comprei 2 bicicletas e fui furtado 4 vezes. A primeira bike nunca recuperei, mas a segunda fui 3 vezes resgatá-la na Cracolândia. Veja você, Alexandre. A ligação com Amsterdã. Cracolândia são os nossos coffee shops. Exatamente. Fui roubado por noias e todos os assaltos foram na região da Estação da Luz. Me disseram para tentar rever minha bike na região do tráfico de pedras. E no dia seguinte foi só chegar lá, dar as descrições da bicicleta, pagar R$300 e o cara que parecia o chefe da área me devolveu. Na última vez que fui buscar, ele disse, aspas dentro das aspas, você vacila muito, japonês. Se tivesse mais uns 3 manés que nem você, eu iria parar de vender pedra e só vender bike. Depois disso, voltei a ir trabalhar de carro e quero que os meus amigos das bikes se explodam. Tá vendo? Até que pariu, né, meu? Mas também na boca vai andar lá na Cracolândia. É um problema. Qual é o nome do... Ô, Minoro! Tem mais que se fuder mesmo, né, amiguinho? A Stephanie Nunes mandou o seguinte relato pra gente. Nem sei se ainda existem aqueles night bikers. Existem sim, viu, Stephanie? Aquela galera que anda de bike à noite? Exatamente. Mas esses não são chiitas, não. Esses são tranquilos. Ela coloca assim, que era um grupo de mauricinhos que só pedalava à noite. Um ex-namorado meu, que também gostava de pedalar, até tentou se inserir no grupo, mas sofreu preconceito e praticamente foi expulso, porque a bicicleta dele não atendia os padrões que os chefes do grupo exigiam. Quais são os padrões? Cara. Ter um farol, isso é imprescindível. Não era isso? Ela falou assim, meu namorado tinha uma barra forte. Não aceitaram o cara, porque o cara tinha barra forte. Que barra forte é uma bicicleta muito esquisita. Ela é boa para carregar botijões de gás e caixas de cerveja. Só, mas é nada. Pesada, cara. Eu já contei uma história pra você que meu pai trocou 3 viagens de areia por uma barra forte. Não era uma mobilé? Ah, não, só não. A mobilé de sua irmã. Foi na rifa, ganhamos na rifa. É verdade. Agora eu não lembro se foi barra forte ou barra circular. Barra circular, né, que tinha um círculo, sim, né? Sim, era tão ruim quanto. A barra forte, assim. Aí uma vez... Deu o horário do meu pai chegar em casa, tipo 6 da tarde, a hora que ele chegava o caminhão. Não chegou o caminhão, só vem meu pai com a bike pedalando. Ele trocou um maluco. Aí a gente falou assim, mas o que é isso? Cadê o caminhão? Cadê você? Cadê aí ele falou assim, não, o caminhão tá lavando, deixei pra lavar. Mas e essa bicicleta? Eu falei, troquei por 3 viagens de areia. E minha mãe falou, mas Nelson, você tá maluco? Você fez as contas? Uma viagem de areia custa R$1.000. Puta você... que ele pagou 3 mil reais na praticamente bicicleta. Isso, não eram reais na época, mas dinheiro de hoje talvez. Puta que pariu. outro ouvinte que mandou e-mail pra gente aqui, o Miguel Ricardo de Souza, abre aspas no e-mail dele. Emprestei minha bike para um amigo que é destes ciclistas bem radicais. Ele e a namorada iam para um protesto contra a carrocracia. O que, que é carrocracia? Aqui em Curitiba, uma ditadura do carro, né? Enfim, só que a garota dele estava sem bike, por isso pegaram a minha. Quando ele me devolveu a bicicleta no fim do dia, uma situação constrangedora ocorreu. O banco da minha bike fedia mais que cama de bordel. Aí me liguei que o protesto era daquela galera pelada, que gosta de... daquela galera que pedala sem roupa. Tava com cheiro de jaula. E acho que a mina do meu amigo devia estar com problemas na perseguida. Tinha que limpar o banco com criolina pra desinfetar. Não pode... Mas cara, mas não, isso não é verdade. Foi no Brasil que isso aconteceu? Tem no Brasil. Aqui não, em São gente, Paulo, já andando vi. Pelado? Tem. Aqui em São Paulo aconteceu já várias vezes. Tem o pessoal tomando borrachada. Eu tinha até um amigo meu que nunca andou numa bicicleta na vida, mas ia lá pra ver se vinha umas peitucas de mulher. Sabe? O nome desse grupo, na verdade, é World Naked Bike Ride. Agora faz mais sentido aqueles selins com um buraco. Então, o World Naked Bike Ride, que é pedalando pelado pelo mundo, é uma galera que na Europa eles arrancam a roupa e colam ali o seu rabo no selim e saem pelo mundo protestando. E a causa pode até ser justa, mas eu não diria que é higiênica, não, né, cara? Caraca, meu. Um maluco com anos colado ali no selim. Ouvintes da Academia Brasileira de Tretas, dê um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. Fazendo isso, vocês vão se ligar no que vai acontecer nos próximos episódios. Deste jeito, dá para vocês mandarem suas histórias para o nosso e-mail, o academiadetretas@gmail.com. Nosso podcast é atualizado toda sexta-feira. O feed do Academia Brasileira de Tretas, né, para vocês assinarem no seu iTunes ou qualquer outro agregador, está lá na nossa fanpage. É só clicar no botão sobre, tá lá o URL do feed. Este episódio, Alexandre, foi uma proposta dada pela nossa ouvinte, a Caroline Arcoverde, que ela é ciclista também, mas ela não é um ciclista xiita. Engraçado que ela falou uma parada, que é o seguinte, que esses xiitas, inclusive, tem uns cânticos aí, que são cânticos contra motoristas. Cânticos? Alguns cânticos contra motoristas. Ô, Alexandre, peraí, falando em cânticos, músicas, se você tem uma banda, ou conheça alguém que tem uma banda... Mande um e-mail pro academiadetretas@gmail.com, porque o som da sua banda ou a banda do seu amigo pode rolar aqui nos BGs, né, do nosso podcast. Nesta semana, recebemos uma banda que chama Barfly, que é lá de Goiânia. Quem mandou foi um fã da banda. Nem sei se os caras da banda conhecem nosso podcast, mas enfim, fã da banda mandou, falou que é muito bacana e tal. O disco gravado pela Monstro Discos lá de Goiânia, ele nos mandou aqui um link, nós baixamos. Barfly dos BGs do Academia de Tretas dessa semana. You know I could die for you, so why can't we be better of the same red rose? Barfly, homenagem ao cachaceiro do Bukowski, né? Exatamente. Então, a Caroline falou que essa galera aí entoam esses cânticos nessas manifestações. Tem isso, cara. Tem. E aí... Mas que maluquice, gente. Então, aí eu fui dar uma pesquisada e achei três cânticos desses. Foram entoados aqui em São Paulo numa das últimas manifestações dos cicloativistas. Mas eu acho que os caras estão precisando de compositores, viu, Walter? Eu propositalmente não mandei os cânticos pra você, porque eu quero cantá-los para ti. O primeiro me parece um pouco sem graça, mas enfim, eu obviamente vou cantá-lo aqui. É mais ou menos assim: topeira, topeira, topeira, dirigir é pra topeira. Olha que agressão. Agora vem. Depois vão falar que a gente agride as pessoas, olha só. Agora o segundo, que é mais agressivo, inclusive. Ele é assim, esse foi chupinhado de torcidas de futebol, tá? Ô motorista, vai se foder, o meu planeta não precisa de você. E agora, o derradeiro, que me parece o mais interessante de todos. Inclusive, eu vou querer que eu vou cantar uma primeira vez, depois eu quero que você venha comigo. Eu tenho uma bicicleta ali fora. Tá a bom. Gente fala, a gente podia comprar uma bike, aquelas bikes do que tinha no Parque do Ibirapuera, que sentava 6 pessoas e tinha que pedalar. Você andou numa daquelas? Não. Eu nunca andei. Enfim, vamos descolar uma daquelas pra gente sair por aí entoando a seguinte canção. É. Assim. Pedala, pedala, pedala, pedala, pedala, pedala, pedala, pedala, pedala, quem não pedala é cuzão. Vai lá você comigo, vai. Pedala, pedala, pedala, pedala, pedala, pedala, pedala, pedala, pedala, quem não pedala é cuzão. Excelente.